como ele é. Anda por cima das águas, nada abala sua fé. Ele estende as suas mãos e os demônios têm que correr. Se o crente tem unção, até a sua sombra tem poder. Ele ordena e o coxo anda, leão obedece e tem que se aquietar. Se a viúva está chorando, se o azeite está acabando, ora e faz multiplicar. Tem que ter unção nos pés, nas mãos, na sua voz, no seu andar. Tem que ter unção, ter fogo até no seu olhar. Tem que ter unção, ter fogo e glória, autoridade lá do céu. Se tem unção é cheio do poder de Deus. Se o crente tem unção, a gente vê só no olhar. Maldição nele não pega, abençoado já está. Ele ora e pede fogo, Deus responde o seu altar. Ele tem autoridade, o diabo sai correndo, se este crente ordenar. Tem que ter unção nos pés, nas mãos, na sua voz, no seu andar. Tem que ter unção, ter fogo até no seu olhar. Tem que ter unção, ter fogo e glória, autoridade lá do céu. Se tem unção é cheio do poder de Deus. Tem que ter unção nos pés, nas mãos, na sua voz, no seu andar. Tem que ter unção, ter fogo até no seu olhar. Tem que ter unção, ter fogo e glória, autoridade lá do céu. Se tem unção é cheio do poder de Deus. Receba agora fogo e glória, tome posse da vitória. Deus tem bênção, muita bênção pra você. Está descendo azeite puro, isto é fogo lá do céu. Receba unção e autoridade, meu irmão. Receba agora fogo e glória, tome posse da vitória. Deus tem bênção, muita bênção pra você. Está descendo azeite puro, isto é fogo lá do céu. Receba unção e autoridade, meu irmão. Receba unção